samba de malandro é na Gamboa. O partido é alto no Andaraí. Sempre reunindo gente boa no Salgueiro, na Serrinha, na Mangueira e Tuiuti. Desse juro que sinto saudade de Oswaldo Cruz, Mauro Diniz, pagode do Arlindo em Piedade, quarta-feira lá em Ramos, como a gente era feliz. Na Lapa onde o samba se criou, na veia, na poesia de um compositor, na veia, do eu e Madureira até chorou, na veia, oh, na veia. Lá na Pavuna tem gente miúda que chegou na muda, passou no Borel e com glória ergueu os pilares da Vila Isabel. Nega de Bento Ribeiro esticou o cabelo, noivou na Rocinha e tão bonitinha casou sob a bênção de Padre Miguel. Flamengo e Botafogo no meio do jogo, faltou paciência, mandaram entender. O campo era grande, não tinha pra onde correr. Nossa Senhora da Penha pela Santa Cruz e por Santa Teresa, salve a natureza de um rio de samba e tanta beleza. Na veia, na Lapa onde o samba se criou, na veia, na poesia de um compositor, na veia, do eu e Madureira até, Madureira até, na veia, oh, oh, na veia. Diz aí, ó, samba de malandro na Gamboa. O partido é alto no Andaraí. Sempre reunindo gente boa no Salgueiro, na Serrinha, na Mangueira e Tuiuti. Desse juro que sinto saudade. É verdade. De Oswaldo Cruz, Mauro Diniz. Alô, Beira do Rio. Pagode do Arlindo em Piedade. Quarta-feira lá em Ramos, como a gente era feliz. De malandro é na Gamboa.